O dia 19 de novembro na história. 1967. O escritor Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão, Veredas, morreu aos 59 anos de infarte, 4 dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. 1969. Pelé marcou seu 1000º gol em uma vitória do Santos de 2-1 contra o Vasco, no Maracanã. 1970. Albert Sabin, descobridor da vacina contra a poliomielite, veio ao Brasil para intensificar o intercâmbio científico com os Estados Unidos. 1986. O primeiro disco da Xuxa vendeu 2,5 milhões de cópias em apenas 3 meses. 1993. Um carro-bomba explodiu em frente aos estúdios cinematográficos Rama Naidu, na Índia, matando cerca de 25 pessoas. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.